A melhor música dos anos 70, 80 e 90. São mesmo assim as músicas da nossa Jukebox. Elas estão de regresso aqui à sua rádio antenaweb.info. Mais três joias. Nós abrimos esta caixinha e ficamos, enfim, positivamente espantados porque não sabemos por onde começar. Mas lá terá de ser. Hoje temos Fraggle Shark e a Good Heart. Foi um grande sucesso em 1986. Três anos depois, Jason Donovan arrasava com este Too Many Broken Hearts. E na nossa Jukebox Love, hoje, Gloria Estefan e as Miami Sound Machine. Anything for You. É mesmo assim, nós fazemos tudo para lhe trazer à memória os melhores momentos com as melhores canções na Jukebox. Jukebox. I hear a lot of stories, I suppose they could be true, all about love and what it can do to you. Highest risk of striking out, the risk of getting hurt, and still I have so much to learn. I know. Jukebox. Estamos mesmo no fim, mais três sucessos que ficaram para trás: A Good Heart de Fraggle Sharky, depois Too Many Broken Hearts de Jason Donovan e também Anything For You, que ainda estamos a ouvir em fundo, Gloria Stefan e as Miami Sound Machine. Ouça sempre aqui na sua rádio antenaweb.info e se quiser faça o download do programa e fique com estas joiazinhas para curtir quando quiser. Já lá vão algumas edições da sua jukebox e pelo menos tão cedo não contamos sair daqui, porque as pessoas gostam e nós também. Volte connosco na próxima emissão. Vai ser um prazer. Jukebox.